Sem drama, mano. Agora eu só quero fumar tabaco e tomar tabaca na cara. Listen when the man talk, you know.